Então eu vou até o Dr. Zé continuar a ordem. Ok, cliente. Obrigado. Passaria 2222, são 7-3, se você tiver estacionamento. Passaria 2222, chama o táxi. Chama o táxi, 22. Estou passando 2222, está com 35 no POB, 3 horas e 50, Salvador. Faixa autorizada via Índia, chama ponto de espera. Faixa autorizada via Índia, chama ponto de espera, passando 2222. com Jiu-Jitsu, 30 língua com 1-0, vento no 50 graus, 05 nós. Altímetro 1-0, 1 nós. Ainda falando, quero passar a luta 3-2. Contrisa no Sete Zero, bom dia, sendo a identificação, chegada do Mediona. E se manter o nível de voo 050, voando Dona. 208, bom voo. Controle 208, 208, 208, bom. Oi, Salabria, bom dia, passarela 2228, até coluna 50. Passarela 2228, contato radar, saída Buruna, nível de voo 180. 180, não, Buruna, passarela 2228. Passarela 2228, na escuta? Ah, afirmativo, passarela, Buruna, livre a sessão para 180, 2228. Fecha, você me passarela 2222. Voo 5228, decolou agora de Salvador, perfil Alvaruno, destino Conquista. Confiante, Frank, existe um passarinho 2222 aproximando a nossa terminal, que eu solicito mesmo no Jassado. Negativo, registro isso. Passarinho 2222, na escuta do controle de Salvador. Chegada a mão, coesão. Afirma, chegada a mão, deixa manter o jogo 0-0. informação de câmbio. Passarinho 2222, voa a mão para que seja para chegar a mão. Isso, mantendo os voos a realizar. Passarinho 2222, voa a mão para que seja para chegar a mão. Passarinho 2222. Obrigado, Conquista, passarinho 2228. Obrigado, Conquista, 2228, muito obrigado. Afirmativo, esse para 2.3, está cruzado para 6 metros, o posto estabilizado, forma ajuste na 0 no mais. Papa Bravo Gustavo, good morning, can you confirm a request of flight level? Defend I copy, Victor Papa Bravo Gustavo, your departure will be booked by the repositionization. Confirm the runway, 1817 or 1810? Roger, 1-0, book a departure. Okay, send back up. So, Victor Papa Bravo Gustavo, now clear from Salvador to Lima, Papa Papa Tango, set level 350. Guys like to end routes, departure 110, with left turn, Puka departure, Zipa, transition Zulu, India Papa Alfa Romeo, join up to Zulu 10, West flag 10. Escoco 5013, follow the departure 120, West 18. Boa noite, tráfego estável, altímetro 1099, pista 10 livre, pouso autorizado, vento 1509, 059. Estão 3170, pista na 0, pouso autorizado. No 150 graus, era 629. 3170, solo 0400, e vende 8, taxa autorizada Alfa Juliette, portão 7. Autorizado táxi Alfa Juliette, portão 7, tá? 3, 1970. Localizador, o passageiro do 2232, controle de Salvador. Passageiro do 2232, chama a torre, em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, passageiro de controle. Boa noite, passageiro do 2232. Boa noite. A gente informa que está forte, somente 8000, e dá instruções que a gente vai vir online, que é possível e conectando. Roger, dá instruções que a gente vai vir online, e dá instruções. Call your procedure X-ray, or you call your back by this traveler, so 225-2454. This is the phone you're there. Comet Taxi, Victor Papa Bravo Lufthansa. Solos 07, táxi até o 73, Alfa Kilo, posição 5 Lima. Como? 5 Lima. long it takes to pull via taxiway Papa, call me to cross runway 17. Oscar, approve the taxi via Lima, go around the gates and continue taxiway India. Contact me again on holding point 4810, Kennedy 1019. Clear to taxi via Lima, go around the gates to the taxi via India, call you back again at holding point 4810, 1019.